Deixa-me deixar vir a duas posições. Venham todos os crentes no reino do Senhor. Aqui estamos seguros quando a chuva vier. Não existem diferenças, todos podem embarcar. Embarcar, embarcar, embarcar. Venham todos os crentes no reino do Senhor. Aqui estamos seguros quando a chuva vier. Não existem diferenças, todos podem embarcar. Embarcar, embarcar, embarcar. Vou falar-vos de Noé para entenderem melhor. Construiu uma arca porque ouviu o Senhor. Os animais da terra aprenderam a lição. Todos subiram a prancha, todos tinham fé no coração. Toda a gente no reino esqueceu o que era amor. Eram maus e injustos, não ouviam o Senhor. E Deus disse a Noé, eu vou te recompensar. Vais construir uma arca para que não possas flutuar. Venham todos os crentes no reino do Senhor. Aqui estamos seguros quando a chuva vier. Não existem diferenças, todos podem embarcar. Embarcar, embarcar, embarcar. Então veio a chuva, mas ninguém se preocupou. Não havia no reino quem ouvisse o Senhor. Estavam todos na arca e o Senhor foi avisar. Muita chuva ia cair, mas a arca ia se salvar. Tudo ficou submerso, pois chovia sem parar. Inundou toda a terra e formou-se um grande mar. Os que sobreviveram estavam juntos pela fé. Por isso tu não te esqueças, faz a tua arca de Noé. Venham todos os crentes no reino do Senhor. Aqui estamos seguros quando a chuva vier. Não existem diferenças, todos podem embarcar. Embarcar, embarcar, embarcar. Venham todos os crentes no reino do Senhor. Aqui estamos seguros quando a chuva vier. Não existem diferenças, todos podem embarcar. Embarcar, embarcar.